9:16 minutos e então estamos à escuta do Mix Popular e vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2 e vocês estão à escuta em direto e estão na presença de Lourenço com mais uma emissão o fim de semana à porta e já estamos na sexta-feira, a semana passou a voar. Então, boa escuta, um ótimo dia para todos, é o que eu desejo, e muita, muita coragem. E boa escuta na Rádio Arco-Íris. Tu és o fumador, tu és o mariquinhas, tu és o meu amor. pileca, pela charneca do gavião. Vai sempre que o Zé não nega, depois da rega ver como vão os modos da rapariga, que chora e briga pela demora. Fizemos a descoberta, é coisa certa que o Zé namora. Lá vai o Zé da Anitta, chegou a noite e o Zé lá vai. A Anitta não é bonita, mas acredita que a noite cai. Girando por esses lados, por cima das comiadas, almas penadas fogem aos prados. E as lendas que todos choram e se torturam às vezes chão, ao trote de uma pileca, pela charneca do gavião. Lá vai o Zé da Anitta, chegou a noite e o Zé lá vai. A Anitta não é bonita, mas acredita que a noite cai. A Anitta não é bonita, mas acredita que a noite cai. Estavam para passear, porque o fim de semana, o sábado e domingo, eles anunciam um bocadinho de chuva, não é muito, mas vai estar o sábado e domingo um bocadinho coberto e com um bocado de chuva. Então, boa escuta e uma ótima manhã. Tenho com fé em Deus a esperança, em Deus a esperança de ser sempre Guiné. Adeus, Guiné. Tenho já dever cumprido, mas não estou arrependido de tanto por ti lutar. Teu mal, volto para te salvar.

Calinette Nettoyage. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Numa noite louca de verão, entre copos e amigos, encontrei um ex-amor. A morena que um dia deixei estava ainda mais bonita, minha nossa, que calor. Ela sorriu e disse baixinho, não esqueceu o meu carinho e ainda pensa em mim. Não posso porque já sou casado e agora atormentado não vou conseguir dormir. Eu fui dessa mulher morena. Eu fui e toda a noite só penso nela. Essa mulher morena. Eu fui. E toda a noite só penso nela. Nós bebemos vinho e falamos e até recordamos nossas noites de paixão. Agora tenho outro namorado e eu já sou passado, mas fiquei no coração. Ela sorriu e disse baixinho, não esqueceu o meu carinho e ainda pensa em mim. Não posso porque já sou casado e agora atormentado não vou conseguir dormir. Eu fui dessa mulher morena. Eu fui. E toda a noite só penso nela. Eu fui. Eu fui dessa mulher morena. Eu fui. E toda a noite só penso nela. Não esqueceu o meu carinho e ainda pensa em mim. Não posso porque já sou casado e agora atormentado não vou conseguir dormir. Eu fui. Eu fui dessa mulher morena. Eu fui. E toda a noite só penso nela. Eu fui. Eu fui dessa mulher morena. Eu fui. E toda a noite só penso nela. Eu fui. Eu fui dessa mulher morena. Eu fui. E toda a noite só penso nela. Eu fui. Eu fui dessa mulher morena. Só penso nela. Esqueçam.

juízo. Mariazinha, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau, Maria. Quero cheirar teu bacalhau. Mariazinha, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau, Maria. Quero cheirar teu bacalhau. Mariazinha, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau, Maria. Quero cheirar teu bacalhau. Mariazinha, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau. Un grand jour. Pourquoi ? Parce que je vais intégrer une association de danse folklorique portugaise. Allez, c'est parti ! Ora, 9 horas e 48 minutos, então estamos à escuta do rancho, um rancho que é bem conhecido, o rancho da Onda Minhota. Maintenant, tu vas passer les tests avec nous. Trop facile. Eh bien, on va voir ça tout de suite. On y va. On va faire la danse au Piccadilly. Tout le monde en place. C'est parti. La danse Pézigne. On y va. Bon, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ta tête qui va marcher sur le pied. Ta tête va marcher sur le pied. Non.

sabe é Maria. O padre deu duas se ela queria três. O padre deu duas na primeira vez. Para se confessar 6 dias por mês, vai ter de casar a sabe é Maria. O padre deu duas se ela queria três. O padre deu duas na primeira vez. Para se confessar 6 dias por mês, vai ter de casar a sabe é Maria. Ora, 9 horas e 57 minutos, então vocês estão à escuta da Rádio Arcanciel. Então eu tenho, vou dar aqui um bom dia ao meu amigo Florão, que enviou-me uma mensagem para dizer que a minha música está um bocadinho baixa. Mas se passa um bocado baixa, isto, há problemas aqui nos ordenadores, porque eu meto sempre as teclas no mesmo sítio e, como de hábito, e não sei. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado, Florão, e espero que tu passes um ótimo dia e um bom dia para ti. Tudo de bom e muita saúde. Então, vamos continuar com as nossas músicas e vai ser, então, com quem? Com Carlos Pires, Ela é Boa. Agora levas à loucura, corpo sensual, garota tão linda que nunca vi igual. Sempre sorridente, corpo a balançar, garota perfeita, mas que belo olhar. Cabelos ao vento, sempre a balançar, deixa-me louco, quero-me apaixonar. Ela é boa. Ela é boa e tem tudo que Deus quer. Ela é boa, deixando louco o corpo dessa mulher. Ela é boa. Ela é boa e tem tudo que Deus quer. Ela é boa, deixando louco o corpo dessa mulher. Algo vou tentar. Sairei para a festa só para ver dançar. De olhos azuis, cabelo dourado, qualquer homem fica por ela atrariado. Ela é boa. Ela é boa e tem tudo que Deus quer. Ela é boa, deixando louco o corpo dessa mulher. Ela é boa e tem tudo que Deus quer. Ela é boa, deixando louco o corpo dessa mulher. Deixa-me louco o corpo dessa mulher. Ela é boa. Ela é boa e tem tudo que Deus quer. Ela é boa. Deixa-me louco o corpo dessa mulher. Ela é boa. Ela é boa e tem tudo que Deus quer. Ela é boa. Deixa-me louco. Portanto, já passamos a nossa primeira hora da emissão, o fim de semana após. Então estamos à escuta do DNA, a festa em qualquer lugar. Então a gente passa as nossas músicas ao nosso gosto, mas vocês, se quiserem pedir um disco, vocês só têm a fazer o 02-38-43-48-00 e vocês pedem uma música que preferem ouvir e a gente estará cá para ir a passar com muito, muito gosto. Agora espero que estejam a passar todos bem desse lado e com muita saúde e com muita boa escuta na vossa rádio, na rádio Arcanciel 96.2. As tuas ilhas do azul do mar, as tuas gentes, os teus sabores, festa na rua e o povo a cantar. Minha Madeira e meus Açores. Para ela, sou irmão e sou amigo.

voire selon le profil. Contactez M. Oliveira au 06 59 74 21 01 ou au 02 38 76 40 86. Ora, então, se você procura trabalho, pode telefonar a esse número e pode ser que encontre, não é? Porque há muita gente que precisa. Ora, então, e vamos, são 11 horas e 1 minuto e vamos continuar com as nossas músicas e a nossa emissão com o fim de semana à porta apresentado por Manuel Lourenço. Então, eu venho descobrir aqui um artista que é Nélio Marques e vamos ouvir esta linda valsa que a malta dança, dança. E é uma valsa mandada. Então vamos escutar esta linda música. deixa que caia. Hoje eu vou amanhecer. Ora, então estamos à escuta do Vandalusa. Se a casa cair, deixa que caia. É geral alguém que a levanta, não é? Ora, então uma ótima manhã para vocês aí desse lado e uma boa escuta com a Rádio Arcanciel 96.2. Sou obrigado a buscar amor lá fora. Se a mulher que eu amo não me quer, eu vou onde tem muitas que me adoram. Por uma noite ela vai ficar sozinha. Volto para casa quando amanhecer o dia. E num instante que ela me perguntar, é verdade eu vou contar. Eu dormi na frutaria e se a casa cair, deixa que caia. Hoje eu vou amanhecer na gandaia. E se a casa cair, deixa que caia. Hoje eu vou amanhecer na gandaia. E se a casa cair, deixa que caia. Hoje eu vou amanhecer na gandaia. E se a casa cair, deixa que caia. Hoje eu vou amanhecer na gandaia. E se a casa cair. Ora, então, vimos de ouvir o Vandalusa e Se a Casa Cair. Ora, eu tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte de Margarida Valente para seu marido Adriano Rocha e também, não esquecendo, o animador e para toda a sua família e que desejam um ótimo dia ao seu marido que ele anda a trabalhar e que tenha muita coragem. Então, eu vou passar aqui a Carmen Silva, Adeus Solidão. Eu já sofri e até chorei sozinha, sem ninguém. Mas de repente apareceu. Solidão. Ora, pois é, vimos de ouvir Carmen Silva, Adeus Solidão, que foi pedido da parte de Margarida Valente para seu marido Adriano Rocha. Sim, senhora, linda canção. E se você quiser, faça como essa senhora, você peçam a música que desejam ouvir e a gente está aqui para passar. Então, é só fazer o número de telefone 02-38-43-48-00 e não custa nada e vocês têm a sua música preferida. Então, vamos continuar com Joana, o cassete Mulher Polícia. Então, boa escuta e uma ótima manhã para todos aí desse lado. Já vimos ouvir Joana, esta mulher é perigosa, ela pega no cassetete, a mulher polícia, e ela é muito perigosa. Então, são 11 horas e 16 minutos e continuamos então com a nossa emissão das Manhãs Românticas e tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte de Maria do Céu para a família Fontes, e não esquecendo Rosa Maria e também Juliá, e não esquecendo todos os animadores e também e todo o auditório da Rádio Arco-Íris. E, ora, bom, ela pede para passarem, então o Saúl, o Bacalhau, quer alho. Então vamos ouvir esta linda música. Música. 11:20, e então vimos de ouvir o Saúl Bacalhau Caralho, que foi pedido de Maria do Céu. Ora, e então vamos continuar com as nossas belas músicas, e vai ser então Citarline, Vamos à Festa Maria. Então, para todas as Marias, vamos lá à festa. Opa, toca dançarem. Então, e vimos de ouvir o Starling, Vamos à Festa Maria. Então, e continuamos a nossa emissão, e então vamos passar aqui uma musicazinha que tem por título Ó Maria, dá-me o pito. Mas cuidado com os pitos, hein? Os pitos, a gente tem galinhas que às vezes chocam e tem muitos pintinhos, não é? Ora, então vamos ouvir esta linda canção, Ó Maria, dá-me o pito. Ora, então vimos de ouvir oh Maria Dá-me o Pito. Ora, e continuamos então com o Mundo Novo, a picada do ouriço. Então, boa escuta e uma ótima manhã a todos aí desse lado. Fim de semana, na casa da prima Ana, houve um grande rebuliço. A criada de má fama foi ao pinhal à rama e ficou-se no ouriço. A criada de má fama foi ao pinhal à rama e ficou-se no ouriço. Com a picada a doer e para ninguém saber onde o ouriço ficou, veio para casa a correr, cheio de medo a tremer. Picada tão maldita, diz a prima na aflita, gritando com fervor. Por favor, ó dona Rita, vá à vila e grite e chame o senhor doutor. Por favor, ó dona Rita, vá à vila e grite e chame o senhor doutor. História endiabrada, tantas vezes foi contada no espaço de 9 meses. E a pobre da criada, por causa dessa picada, deu à luz mais 2 vezes. E a pobre da criada, por causa dessa picada, deu à luz mais 2 vezes. E a pobre da criada, por causa dessa picada, deu à luz mais 2 vezes. E a pobre da criada, por causa dessa picada, deu à luz mais 2 vezes. Ora, então, vimos de escutar o Mundo Novo, a picada do ouriço. Ora, e continuamos então com nossas belas músicas e desta vez é da minha parte esta música dedicada de mim mesmo para o Sr. José Anastácio, o Sr. Fernando Monteiro, o Sr. Francisco Correia e, não esquecendo também, o César, e como começou a caça, vamos ouvir, então, e também para mim, vamos ouvir o Quim Barreiros, o melhor dia para caçarem. E então eu desejo um ótimo dia a eles todos e que estejam todos bem aí desse lado e que passe uma ótima sexta-feira. Então vamos ouvir o Quim Barreiros. Qual é o melhor?

horas e 57 minutos e é com esta música que eu vou me despedir de vocês. Ora então, espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã na nossa companhia, na companhia da Rádio Arc-en-Ciel, que quanto a mim foi um grande prazer estar aqui com vocês esta manhã. Ora então, encontraremos cá então para terça-feira com uma missão com as manhãs românticas. E desejo-vos um ótimo fim de dia, um bom fim de semana, tudo bom, e cuidam bem de vocês, e com muita saúde, é o que eu desejo. E então contaremos cá, terça-feira, se Deus quiser, com a emissão As Manhãs Românticas. E então, para todas as pessoas que me telefonaram, muito obrigado, e que tenham muita saúde. E esperamos então até terça-feira. E para todas as mulheres, um beijinho. E para os homens, um grande abraço. Então, até terça-feira, se Deus quiser. Nem que a barca torça, nem que a barca torça o rabo. Eu vou dançar, eu vou gozar, hoje eu não paro. Nem que a barca torça, nem que a barca torça o rabo. Eu vou dançar, eu vou gozar, hoje eu não paro. Hoje eu preciso urgentemente de um amor, pois eu preciso dar um fim na solidão. Eu hoje vou acabar com esta dor, já me cansei de ver chorar meu coração. Nem que a vaca tussa, nem que a porta torça o rabo. Eu vou dançar, eu vou gozar, hoje eu não paro. Nem que a vaca tussa, nem que a porta torça o rabo. Eu vou dançar, eu vou gozar, hoje eu não paro. Há muita gente por aí. Ora, para todos, então, um bom apetite, um ótimo fim de dia, e vou-vos deixar com a RDP Internacional para vocês ouvirem alguma notícia ou mais. Então, até terça-feira, se Deus quiser, para a emissão As Manhãs Românticas. Bom dia, 11 da manhã em Portugal Continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. As Nações Unidas confirmam a prática